tempo passa e hoje em dia eu já ganhei. Quem é quem? Quem é do mal? Quem é do bem? E sei quem é de fé e quem não é. O joio e o trigo, amigo e inimigo, homem e mulher, tanto faz. Se falar demais, se desconversar, se pagar pra vacilar. Se veio pra me testar, vai pagar. Se colar e não constar, já foi, não vai ter boi. Resolve na razão, é um dois. Tem gente que eu confiei demais, tô ligeiro e sei que de boa intenção. Inferno tá cheio, eu tô no meio, tô vendo. Leio na entrelinha de quem cola na minha e paga com conversinha na bolinha. Na hora de ver que a casa cai, vem da mancada e sai daqui pra nunca mais. Vai na paz, pra onde? Longe, sai fora. Nem cola, desencosta, esquenta, evapora. Falsidade, esse é o prato do dia. Que não existe trato na nossa correria. Esse é o retrato de uma pá de Zé Povinho. Tô sozinho, nem aí que esse mundinho. Falsidade, esse é o prato do dia. Que não existe trato na nossa correria. Esse é o retrato de uma pá de Zé Povinho. Tô sozinho, nem aí que esse mundinho. Patife tem por aí de montão, acelerando o tamborim, ferrando com a percussão, fazendo o ritmo dos traíra. Só que eu tô vendo tudo, safado sai da mira. Não me tira de trouxa que eu tô ligado. Nos malas sem alça, nos falsos aliados, que faz de amigo inimigo e dá de migué. Só que pra mim, quem dorme de boca aberta é jacaré. Zé Mané, qual que é? Dá ré, nem cola aqui. Quem é? É, tá de pé. Se não é, pega aqui, patifi. Não vem, não tem pra você. Que paga de humildão, depois vai saber. Se crescer, se aparecer, se fazer. No veneno, vai vendo. Mais um sanguessuga que nem tá percebendo. Eu tô te entendendo, cuzão. Vai pensando, enquanto cê tá indo, eu fui. Já tô voltando. Falsidade, esse é o prato do dia. Que não existe trato na nossa correria. Esse é o retrato de uma pá de Zé Povinho. Tô sozinho, nem aí que esse mundinho. Falsidade, esse é o prato do dia. Que não existe trato na nossa correria. Esse é o retrato de uma pá de Zé Povinho. Tô sozinho, nem aí que esse mundinho. Já que todos os gatos são pardo, eu que não vou dar crédito pra oba-oba. Eu não me formei médico, mas tô na louca. Não marco toca não. Se der trela, eles dão uma faca pro ladrão, mó goela. Que eles não valem uma moeda, loucão. E tem uma pá de Zé Ruela nessas, jão. Mas aí, true, tô na sussu, cagando e andando pra esses cururu. Que paga de faxina e com a língua divide até a China, truta. Olha o que eles faz, gruda na gente e é mó cobra, irmão. Mas essa é a prova que nós come a sobra da traição. Não libertaram o Barrabás e crucificaram Jesus. Olha que o barato é bíblico, que o bagulho é mó luz. Se essa cruz, eu não tô de juca, que filho da puta, pra mim não tomar um tiro na nuca. Falsidade, esse é o prato do dia. Que não existe trato na nossa correria. Esse é o retrato de uma pá de Zé Povinho. Tô sozinho, nem aí que esse mundinho. Falsidade, esse é o prato do dia. Que não existe trato na nossa correria. Esse é o retrato de uma pá de Zé Povinho. Tô sozinho, nem aí que esse mundinho.